gigante, gigante, crocodilo. Quando tô no crocodilo, as vi que tem doida quando tô no crocodilo. As vi que tem doida quando tô no crocodilo. As vi que tem doida quando tô no crocodilo. Então diz, cara! Crocodilo, crocodilo. Em Belém do Pará, tá 40 graus. E o crocodilo tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Vai começando no ponte, o bagulho vai doidando. O Patrese Marlon Beat arrepiando. Bora pra cima! Baile do Patrese é bagulho doido. O que que é? Ficou safada, ficou cachorra e nem quer saber. E aí? Antigamente era o Wesley Safadão. Depois que foi pro cru que ela virou moleca doida. Vamos lá! DJ Lohan que tá tocando. Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca. Vou te quatro no cara. Bora abrir. Por cima e tu por baixo, cara. Abre logo uma aí, bora tomar. Bota aqui, bota, bota, bota, bota aqui. Ela não fica, ela é muito louca. Ela não fica só de beijo na boca. Ela vai. Bora Carlinho, bora Carlinho. Barbearia da Vila tá comigo e toma, toma, toma, toma, vai vira, vira. E aí, Marlon Beach? Meus fugitivos já presente com a gente. Bora Robson, e aí Jonas, meu parceiro Pote também, o Jajá. Tá todo mundo na área, meu irmão. Godinho. Eu já sei porquê. Fala, Bertinho! Mudou quando soube quem é a vez. Parceiro também, amigo Rosto Leão. Ele é sua esposa. Ela que dá maior valor no crocodilo, meu irmão. Bora, Leão! Ele tá feliz. E uma foto antiga no meu Facebook. Bora lá. Justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse. Alberto Martins também, ao lado do meu produtor carioca. Pleno Brasil também. E o gordinho sexy ao lado. Vamos. aqui presente com a gente. Mais tarde é nós na cara, viu? Bagulho vai ser doido. Vai no Murari. Parceiro Diego, GDS, me. Quem é o Murari? O Jun Novo também, o Leonan. Pra cima, Leonan! Os empresários da CS, bora! Tava com ela pensando em você. E aí, empresários? Fala, doidinho! Qual é a tua, meu irmão? Tu gosta dos carinha que não presta. Tá bonita aí, né? Vai chegando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dano de maluca, não. É só um pente que rala, mozão. Sinta a pressão da dentada do animal. Quero namorar contigo. Não vem dano de maluca, não. É só um pente que rala, mozão. Vai chegando, sentando, sentando, sentando, sentando. Senta, senta, senta. Amor, tô tentando te ligar, sei lá, só tá dando desse seu recado. O que é que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô. Isso aqui vai ser, eu tô no croco, viu? No rock, eu tô. Prepara! Por que você desapareceu? Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Eu tô no croco, meu irmão! No rock, eu tô no rock, eu tô. É rock doido! É rock doido! Você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado. E aí? É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai ver. Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Vai ter putaria também. Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. E se você tá, você tá, você tá, você tá pra valer a pena. E em nome também, TJ Sport. Verdadeira paga na hora. É TJ Sport. Gosto do escurinho, né, ligação? Eu passeio no Wilson. Já aqui com a gente também. Um abraço a você, garoto. Você é considerado aqui no Gigante. Tá com muita falta, viu? Vamos nessa. Agora vai sofrer. Parceiro Eduardo Cachemir, parceiro Rafael, o Adriano Denis também, parceiro também da Ceasa aqui com a gente, né? Quebrando tudo! Toma! Agora! Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha! Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. É bem do jeito, bora. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Lá vem os fugitivos, um, dois, três, vai. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Eles estão aqui, ó. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Aqui no crocodilo com os fugitivos do clube. Vem. Os cara doido só querem as bandidas. Os cara doido só querem as bandidas. Só querem as... Gigante só Crocodilo Prime. Calma, calma. Aponta pra ela que tá do teu lado. Aponta pra ela. Ela tá do teu lado. Tá aqui no croco também, então bora! Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida. Olha o garotinho das fronteiras! Bora, Aldê! Sábado e domingo, quero ver você na fronteira! Bora, Marlon, metindo a patrinha, vai pra cima! Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Ciúme de mim. Porque o tempo tá passando. Desgraçado. O meu modo lúdico feito um tapa na cara. Olha o vampiro, porra. Se não fica rasgando e recebe essa indireta. Eu sou pé de fada. Vou de cereja. Se não for pé de mim. Como que eu te amo, bicha? É nóis. Eu já tô avisando que eu não tenho namoro. É muito tchau. É muito tchau. Bora pra cima. Bora pra cima. E vai quebrando, vai dançando, caqueado no gingado. Salve, salve. Essa batida, 3, 2, 1, vira! Me solta! É muito caminhado, meu irmão! É o baile do Patrício de detonando! 1, 2, 3, é agora! Toma! DJ do Pará, eu vou curtir. DJ Patrício! É bagulho doido! Bagulho doido. Amor, eu sei. Tem medo. Mas vamos tentar. É o produtor Fabrício também. Bora, Fabrício. Esse moleque camarada. Tenta. É o produtor, tá na área. E segura. Bora, Felipe Lopes. Você é maluca, Filipão. O homem da piscina do Biruta. Se tu ainda me ama. Ginhado, vai! Só mais uma chance. Só mais uma chance. Pede, professor Cleve, pede, vai! Só mais uma chance. Só mais uma chance. Só mais uma chance. DJ Lendo. Agora! Não volta não, Patrícia. É essa aqui, ó. Pra mandar pra minha ex, eu só tenho um recadinho. E o que? E o que? Minha ex foi na onda da amiguinha e tu me perdeu. Agora ela tá sentando no que era teu. Agora ela tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando. E vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando. É muita onda esse croco, moleque! Fala que tá na hora! Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. É no ponto! Cadê a torcida do Paysandu aí? Quem acredita que o Paysandu não vai cair, joga a mãozinha pra cima e dá um grito aí, bora! Galera do Paysandu, dá um gritinho! O Paysandu não tá acreditando, acho. Segura do Remo agora. Galera do clube do Remo, joga a mãozinha pra cima e dá um grito! Quem acredita que o Paysandu vai cair, faz barulho! Quem tá solteiro, dá um grito também! Quem tá solteiro, dá um grito aí! Quem vai amanhecer, faz barulho! É um! É dois! É três! Agora! Sai! Sai! Sai da frente, o DJ que tá topando. Patrese. É o número um. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Toma caqueado, caqueado, caqueado. Vem dançando, vem bailando, vem dançando, vem bailando. Do Patrese é moral, então toma. É moral, é moral. O gigante crocodilo é mil grau, é mil grau, é mil grau. Essa... É mil grau, bagulho! Fala, Marcelinho! O comandante da Santa Clara também tá aqui, Gajidio! Ele é só a primeira dama, minha patroa! É muito caqueado, caqueado, caqueado! E toma no batidão, no batidão, no batidão! 3, 2, 1 e. Fala, Juan! Parceiro Juan Guima também é só a primeira dama! A Elin Silva também, parceiro Marlon do Cravo, Xará! O Yuri também, o John! O Bente, o Ivan também, Esquadrão do Ar! Bora ali, Alessandro Sheik também, ó, o Zezinho Paraense, Rap Belê! Os Maloca da Timó! Alberto Martins, olha a cara dele de sacana, ó. Não dá mais pra esperar. Luizinho Brasil, também! Galera detonando tudo! Como é que é? Bem do jeito, bem do jeito, vai! Eu vou endoidar. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia. Apaga tudo que o show vai começar. Já começou! Apaga tudo que o show vai começar. Já começou! Apaga tudo que o show vai começar. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. As luzes vão se apagando, as luzes vão se apagando. Só quem gosta do escurinho! Apagando, apagando, apagando, apagando. Pra cima! Apaga tudo, apaga tudo. Agora! Explode o bagulho! Muita onda, muita onda, muita onda! no gingado. 3, 2, 1, te liga. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E vai fumando, vai. Fumando e bebendo, oi. Bebendo e fumando, oi. Fumando e bebendo, oi. Bebendo e fumando, oi. Fumando e bebendo, oi. Bebendo e fumando, oi. Fumando e bebendo, oi. Bebendo e fumando, oi. Aí carro. Lidia, ô Marília. Pode beber muito, só não pode passar mal. Agora! Pode beber muito. E aí, cara de pau! Hoje o rock doido é com os caras de pau. E o quê? Hoje o rock doido é com os caras de pau. Hoje o rock doido é com os caras de pau. Hoje o rock doido é com os caras de pau. Eles estão aqui! Vamos lá! Sonhadinha, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando, então vem sentando. Amiga. Também, suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde. Vai girando! E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde pelo. Alô, Mel! Bora, mulherada! Vamos pra cima! As mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Bate, porra nenhuma. Bate na palma da mão, aí, mulherada! Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Agora. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tão. Então diz, vai! É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando. Patrese. Tu é rock doido. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando. Aí já viu, é rock doido. Alô, Belly. A culpa não é minha nada, que é rock doido, é pesado. Adoro, adoro, adoro. Vem curtir o baile do Patrese, sei que você vai gostar. Gordo, olha o gordo, só na mão. E aí, gordo, beleza? Tranquilo? Agora é nóis. Tudo mudou. Tua mãe confiou. E o quê? Teu pai também. Tantos na fila com grana e bens. Vem me dar bens. Eu. Gigante Crocodilo Prime. Mas você. Gigante Crocodilo Prime. Vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Tudo na moral. Esse é o DJ Mike. Não vai na saudade de ver os Danone. Pra ver se a vontade de te ver some de uma vez na minha cabeça. A Giovana também marcando presença aqui do Gigante. Beijão pra você, mulher. Vale o orgulho. A vergonha, a coma deixando, os dedos tremendo, com vontade de ligar. Já tô com medo de. Fala simbora! Oh! Não fala, não pra mim, bebê. Senão eu morro de bebê. Nessa força que eu tô. Fala em bebê, na... agora é bebê. Bagulho doido, bebê bora! Me salvar. Não fala, não pra mim, bebê. A cabeça aí, não, eu morro de bebê. Dai nada! Fala que ainda sou seu amor. Salva meu coração. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. Vai em mim! O croco é louco. Joga a brita aí no telão. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada, dentada, dentada. Bora, Carioca! Chama na braça bem o nosso novo patrocinador. Brito Películas, autopeça, bem acessório pro seu veículo aí, é o mais novo patrocinador do Animal. No telão, no telão, no telão, carinho! Essa é a nova era do Gigante, olha a dentada, cuidado aí, novinha. Essa dentada, dentada, dentada. Olha o baile, olha o baile. É o baile do Patrese. Ei, baile do Patrese. Ei, baile do Patrese. Eita. Fala, mãozinho! O pequezinho também das milícias! O lobo dos humildes, a dona gente também! Fala, John! Cara do cinema, garoto! É muito caqueado! É muito xingado! Lá vem! Lá vem, vem! Então, bora! Tudo que o show vai começar. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Vem dançando, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, começar. Alô, Luquinha, segura! É o baile do Patrese. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. Pode me tirar tudo que eu tenho. Agora! Pode falar tudo que eu falo. Ó. Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Aê, aê, aê, aê. Famoso do estado do Pará. Você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado. E aí? Gino, é que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você... Bora do funk! Dentro do carro. Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. Então senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Diga. Senta, senta, senta, senta, senta. Pra se ligar, pontinho. Senta, senta, senta, senta. Fala, Zezinho. Zezinho Paraense, o Rob Belém. Senta, senta, Alessandro Shake, garoto. Senta, senta, senta. Valeu, Burado e Calma Silva também. Senta, senta, senta. Fechadão no baile do Patrese aqui. Senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta. Pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta. Ai, tá bom, hein? Vem com essa boquinha, bicha minha sainha, bota pra fora. Bora, Marlon, bicha! Deixa a confusão. Tô danadinha do semana, pretinha, vou mostrar. O animal. Boquinha pra tu ver o que é bom. Cai! E bota que tá muito bom. O Rony Souza também, o carioca. Vai tá gostosinho, vai. Tá gostosinho, vai tá gostosinho. E o Patrick do beijo. Tá. Vamos nessa, Patrick. É muito bom. Que do beijo. E aí, tá na chave. Tá comigo. Cai de boca, que tá muito bom. Vale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que bater. Assim, ó. E os amigos, profissão perigo. De Glock. Bora, Rodrigo, bora, Rodrigo. Assim, eu vou pro baile da. Olha o poro. Eu te vejo no baile e já chego sarrando. Pode ser mais alto. Você se excitada, te levo pro meu que te toca piroca. É agora. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Fala, Marcelinho. Fazendo Marcelinho também a toda nossa curva lá de Coraci. Prepare, Coraci, garoto. Próximo sabadão, dia 24. O gigante tá chegando em Coraci. Na verdade, é no sino de Coraci, viu, Marcelinho? Prepara, prepara tudo lá, prepara. Sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. Bradinho, bora, Xiaomi. Te esconde não. Eu vou pro baile da Gaiola. Linda de corpo. Fortíssimo Júnior da Pedreira. Linda de corpo. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. É bem do jeito. Aê, aê, aê, aê, aê, aê. Vamos nessa. Aê, aê, aê, aê. Vai, faz a fila, vem a hora de cada vez. Vai, faz a fila e vem ao mar de cada vez. É no funk, é no funk. Vem lindão por casa do 006. Vinga, rapaziada da Caraca aqui com a gente, um abraço. Galera, tá em peso. Mais tarde é nóis. Bora Jamaica, designer. Vai, faz a fila e vem fuder. Olha o pote e o jajá. Um, três, tamanha. 16, sei lá. Tá suave, vem novinha, perder tua vindidade, safadeza, sacanagem. Para a família Magori. Refresca não. Perder sua vindidade, safadeza, sacanagem. Muita sucessão, vou socar a tua bucete, separar. E a galera vai no clima, vai no clima, vai. Da minha vida, criticando as minhas com você não, não tá me ajudando. Só se complica, fala de fulano. E o quê? Mano, mais ainda. Pro espelho é que é tchau, pra inveja é tchau. Tchau, fui, bye bye. Pro espelho é que é tchau, pra inveja é tchau, fui. Tchau, fui. Pro espelho é que é tchau. Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou pegar umas novas e tomar uma garrafa. Verdade, né, Juan? Hoje é mandelinha. A gente vai aproveitando também fazendo convite a galera aqui do Ponte. Que na próxima quinta-feira lá no Caribe. Caribão, Caribão, Caribão. Crocodilo e MC Langaro. Atrás das danadinha, eu vou pro bailão. Atrás das danadinha, pra levar pra tentar e dar uma sarradinha. Pra levar pra tentar e dar uma sarradinha. E hoje? Hoje eu tô querendo muita ousadia. Eu vou pro bailão, atrás das danadinha. MC Lan tá chegando com o crocodilo. Lá no Caribe Show, Marlon Beach. Ele vai cantar essa aqui, ó. Segura! Ao vivaço no Caribe, prepara! Junto com o croco, o bagulho vai ser doido. Galera, novinha, novinha. Primeiramente, vai tomar no olho do seu cu. Segundamente. E terceiramente. Senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Eita porra, caralho, novinha, filha da putinha. Eita porra, caralho, novinha, filha da putinha. Vai, desce, moreninha. Sobe, moreninha. Desce, vai, moreninha. Sobe, vai, moreninha. Vamos nessa, nenê. Vamos, e em nome toma. De Barbearia da Vila. Galera fechado com o baile do Patrese, galera que dá o grau no visual. Tamo junto e misturado. Barbearia da Vila, meu parceiro Carlinho, tá aqui na área. Tamo junto, moleque. Ele e sua esposa curtindo o baile. Vamos nessa! Segura, segura, segura, segura. É só, gente, pra você que encontrou aí os documentos do nosso grande parceiro Leonardo Oliveira, por gentileza, traz aqui no comando do nosso animal, viu? Senta no pau sua puta, vai, fica no pau sua puta. Senta no pau sua puta, isso é baile. Vai sentando! Isso é baile de tem mais uma vez! Pra dançar, pra curtir. Fico puto com a novinha que só curte Zé Droguinha. Ela podia estar na minha, só que ela não tá na minha, porque ela gosta de Zé Droguinha. Eu não sou Zé Droguinha. Agora. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder. É juro nas carnes, fechado com o baile também. Eu dava valor. Juro nas carnes, fechado com o baile do Patrese. É o açougue número 1 do bairro do Jurunas. Empresário Netinho. O gerente Fabrício. Olha no telão aí, ó. Mas fica suave, rebola. Olá, gostosa, vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela. E a nova parceria? Essa é a nova parceria fechada com o pai. Mobster! É a Mobster! É a marca do momento! Mobster fechado com o pai! Tamo junto e misturado! Olha o boné! Olha a camisa, ó! Top de linha! Vamos nessa! Essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Eu dava valor, só que ela não dava. No funk, no funk, ó! Zé Droguinha, não curte trabalho. Bora, Juan! Eu dava valor. Entra na escolinha, pode saber nadar. Tá pegando pra ti. Zé Droguinha, não curte trabalhador. Mas fica sua. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Aê. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. De copão na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as... Fabrício no instante aprendeu a rezar, mano. Safada, bandida. Oi, safada, bandida. Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Aê, Selmin, foi o que o Mano Brown falou. Mostra pra esses cu como é que faz. De copão na mão. Novinha, você é uma flor, filho do cabrum se não for. Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão. Ladrão lembra você que roubou meu coração. Você é especial, tanto para mim. Tanto que eu te quero, tanto que eu te amo. Ficar com você até o fim. Você é minha donzela, minha princesa Cinderela. Vai colar com ela na favela e morro por ela. Você é minha donzela, minha princesa Cinderela. Vai colar com ela na favela e morro por ela. Novinha, você é uma flor. Vai ficar só aí agora, velho. Uma flor. Novinha, você é uma flor. Uma flor. Uma flor. Para, Vitinho! Parceiro Vinho também, o Gambete. Parceiro Novinho do Una também. Red Live! Obrigado também a toda a nossa família Magrinho, também tá aqui com a gente, ó. Aqui do nosso lado esquerdo. Para que quer, para que quer. Se ela for, filho do cabrão, se não for. Amarela lembra ouro, ouro lembra ladrão, ladrão lembra. Ela foi duas de gaçada. Roubou meu coração. Você é especial, tanto para mim, tanto que eu te quero. Ele falou que não vinha. Ficar com você até o fim. Crocodilo é um vício, pai. DJ Matreze. Tá na hora! A galera tava esperando! Então bora! Deixa assim na batida! E em nome também! De TJ Esportes! A verdadeira paga na hora! Meu parceiro empresário, Arthur Diniz, do Grupo Las Vegas, também aqui presente com a gente! Aí Arthur, você comanda tudo, meu irmão! É TJ Esportes no telão! Bora, Kill! Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill! É TJ na parada, te liga! Bora, Manzoca! O prefeito da pedreira! Seu brother, Manzoca, Manzoca! Hoje eu não tô naquele pique, não, cara. Hoje aquela porrada na cabeça, pai. Eu fiquei mais doido ainda. Tá mais doido ainda. Não tô no pique, mas tô pra beber. Então bora! Paulo, eu duvido tu ir na fronteira no Acará mais tarde. Ciro do Acará, garoto! Melhores pra você curtir e dançar aqui no baile do Matreze junto com o Marlon Beat, é Crocodilo na parada, é a gigante. Se você quer, então vai, porque atrás não vou, não, não vou. Juro, não te quero mais, porque me magoou. Olha o Osho cantando, ó. Você só usou e abusou e fala, bicho, Thiago, o que bem quer, segura, que bem quer. Como foi, não sei, te me entregando. Olha o Rodrigo, se Rodrigo do Croco. É, Rodrigão! Se você quer, então vai. É parceiro Cabinho também, né, galera do rock? Não, aí, Cabinho! Juro, não te quero mais, porque me machucou. Fala, Sabinho! Você só parceiro Sabinho, os humildes de mim, o tal no estado. Porra, tal, bora pra lá, minha tado, pô. Como foi, não sei. O taca do Marex, como que ser uma mulher. Sabinho. Zezinho Paraense. Perdido por eterno. És o seu inferno que entrou na minha vida. Os malacos, é isso? Da Timboa. Fechado com o baile do Batreze. Galera do Acará, mais tarde é nós. O bagulho vai ser doido. Hoje só tá na categoria, na habilidade. Vem site, vem na manha. Então bora. A minha vida é nada sem ti. Não tem outro amor. Bora, Bruno. Bruno Brasil. Sozinho esperando você. Bora, mais 7 da noite, bora. Essa noite pra mim. Fala, Pato! A vida é nada. o Ramo também, o Vlad, a nossa família, a Maguari também. Vai, tá chegando o grande aniversário da nossa família, Maguari. Quero você essa... 3 anos, 3 anos! Eu também te quero bem assim, quero todinho só pra mim. Eu também te quero bem assim, quero todinho só pra mim. Eu também te quero bem assim. É o Riabo Tigre! É o Riabo Tigre! Do empresário Anderson! É a Duke Gold na parada! Duke Gold! Chegou novidade, né? Hoje a gente vai lá. Emoção, com Anderson. Chegou novidade pra galera. Bonés, camisas, bermudas. Para o Felipe, prepara tudo. Vai lá, chega lá com o empresário Anderson hoje. Hoje vai ser doido. Se liga, Duke Gold! Esse é o inferno que entrou na minha vida. Esta solidão que me persegue. Eu não consegui mais controlar meus sentimentos. Estou sem direção e me esperando o desamor. Diz o que é preciso, não me mata de saudade. Vem ficar comigo. A minha vida é nada sem ti. Não tenho outro amor. Bota a galera pra dançar. A docinha pobre. Dança, gato. Amazon. Desgraçado. Vai virar! Foi como um ano e um segundo. Seus olhos negros, luz, luz. Para, Luiz, se segura! Tô esperando até hoje, só tese. Tá chegando a outra Copa já. Virei você, o meu mundo. Imaginei pra sempre ser tua. E uma maneira de te ter. Comigo, aquele abraço a vocês, e aí fugitivo, hoje me deu uma vontade louca, alucinada, de me declarar pra você, te amar é bom demais, e só você me faz, voar no céu azul, mergulhar no oceano sem medo nenhum, quero te prometer, o que você quiser, todo o meu amor, estrela guia, me carregue para onde for. Já? Mas não vai ser assim. Se depender de mim, porque eu vou lutar pra nunca acabar. Haja o que houver, venha o que vier. Inverno ou verão, em qualquer estação, só vou gritar amor, amor, amor. Menino, eu te amo. Tá difícil de viver a vida sem você. Menino, eu te quero. Vou virar o mundo, mas amor, vou ter você. Meu parceiro, jogador já. Presente com a gente, o Michel também, o Neymar, tá todo mundo aqui, moleque. Como é que é? DJ Leia. Só jogador, meu irmão. André. Só celebridade. Vamos dançando, bora curtindo, é o baile. Rodrigo, Rodrigo Cabral, o fofo do rock, né? Para Luan, Mundo Bigol, Saramã, canta mais. Sou louca por ti. Meu desejo é você, nunca te esqueci, não adianta mentir, enganar bem do jeito. Por mais que eu quisesse, você é minha paixão. De DJ Dilson e de Elson, tocando pra nós no furacão do som. Meu primeiro amor, hoje eu vou curtir. Ciclone toca pra mim o furacão do som. DJs e tios e elos, os seus melhores DJs. E tão macaqueado no ginhado, vem dançando. Bora pra cima que o bagulho é doido. Agora, agora vai. Ceci, Ceci do Telégrafo. Nossa, minha amiga Larissa também, a Larissa Vieira. Olha o filho do Cláudio. Eu te quero. Seu herdeiro da Royal Black, garoto. Pois ela tava lá com ele hoje à tarde. Você. Tava aí o Hernani. Tava tomando aquele chope lá. Camarões, só na mão. Lipado, mano. Costa Fânia. Costa Angélica. Vem dançando. Corpo sedução. É uma tentação. Guerreira. No caqueado, no ginhado. Lá vem. Vai, garoto, vai, gordinho, vai! Pra cima, Arthur Diniz! Homem do TJ Esporte, meu irmão! Paga na hora! É Arthur! Eu sei que ele chegou tu, viu? Vamos pra cima, moleque! Vem de muito longe, me deixa louca. Mas o Arthur Diniz mandou foto pra mim, tava lá no Vila Mix. E, Mitch, tem jeito não, Vila Mix é bacana! Mas eu gosto é do animal, vamos embora! Faz a edição do Vila Mix, vem direto pro ponte pra curtir um som que lhe dá valor! Bora, Tuzinho, bora, Tu! Gigante Crocodilo Prime! Bora, Marcelo! Meu gerente Marcelo! Hello. Aqui do ponte vai. O nosso brega vai tocar. Eu sei que você vai curtir. E agora? A banda Sabor Açaí. sabor diferente que vai contagiando a gente. Brega como esse eu nunca vi por aqui. É o som da banda Sabor Açaí. Vim de corpo. É diferente pra valer. Não se compara ao gererê. Somos queriondeiro. Mas abra o seu coração. Vamos dançar! Que ela tem sabor diferente que vai contagiando a gente. Pensa numa música top essa aqui, ó. Ali, ó. Estou escrevendo esta carta pra dizer: estou indo embora, não aguento mais sofrer. Sei que está dormindo e não vai poder. O Ivan do açaí do Ivan! Acordar, o melhor açaí da pedreira! Tão distante, alô, Ivan! Longe, quero abraço a você! Isso aqui não é serrada, não, meu Ivan! Um abraço! Certeza que nem o melhor açaí da pedreira! É o açaí do Ivan! De que adianta viver de aparências? Fingir para o mundo que tudo está bem. O Pio! Acho que é isso, né? Isso, o Pio também da Maria Cunha. Você só sabe, mereço bem de coração. Rapaz. Você arte do Leonardo, Leonardo Zubilde. Não deu valor. Não adianta me procurar. E o que? E o que? Nem mesmo saberei. Tchau, tchau, tchau, tchau. Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Na batida, na batida. Então vem, então vem, então vem, vem. É muito caqueado no gingado. Vem dançando, vem bailando, vem dançando, vem bailando. Agora, agora, agora, agora, vai. Bora, Eli! Eli Silva e Agostinho. Parceiro Leonardo Oliveira, aqui na retaguarda. E a primeira dama, Helena, mano. Segura, Laurinha! Meu amor, é cuidando dele até hoje, tá de gaçada. Está nascendo e o vento. Leonardo Oliveira, vamos pra cima, moleque! Os sinais, tá? É maluco, dó! Os estão abertos para nós. Segura o bagulho, vai! Meu amor, empresários da Ceasa também. Pra lá, olha o doidinho como já tá, ó. Tem uma passarela da BR. Tá, que perigoso. 16. Lugar aonde a gente se encontrou. Sequência que o poro dá valor. Libera, libera pra mim. Então libera. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. Aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer. Não quer, não quer, não quer, não quer, não quer, não quer, não quer. Ela quer sim, ela quer dançar, quer bailar. Então vem, vem, vem, vem, vem. Pedacinho da GDS, vai. Agora GDS pra cima. Do fundo do baú, essa aí, ó. Só pra agradar você. A rádio comunitária, né, essa aí, ó. Olhos profundos, melhor momento. Fala aí, GDS, viu, Patrese? Nosso brother, parceiro Diego, Bruno também. Parceiro Patrick. Patrick Canela. Sonho acordada. Quantos minutos pra dizer que teu sorriso. Gosto do pote, quando eu estou ouvindo essas músicas. Meu mundo, impossível de escrever. O quê? Vou cantar pra você. Yeah, yeah, yeah. Se eu pudesse contar as estrelas, contaria. Se eu pudesse juntar a areia do oceano. Junta tudo! Se eu pudesse. Vem pro baile, toca top do real. Cê é mais uma do ministro, garoto. Cidinho, meu patrão Cidinho, Edilson também. Irmãos Assis, né? Irmãos Assis. Escondido, tá só na manha. Gostava do Nico quando ele vinha aqui. Trazia uma cerveja, a gente abria, tomava. Cara, quando ganha na Mega Sena é foda. Mas sim, chama! O Jaime e toda a galera. Olha o Neymar, moleque. Fez um gol hoje, foi, Neymar? Pênalti. Meu primeiro você me... A Vani quer te matar hoje. Agora, agora. Que a felicidade está quando dois corações. Machuca a periquita, meu irmão. Aqui no Baile do Patrício. Foi lindo demais o nosso amor. Você, você! Em meu coração que só te quer e sente falta de não, não. Você. Não faz assim, volte pra mim. Sou louco por você. Estão mandando vídeo, áudio pro ex, né, essas desgraçadas? Vamos pra cima, então! Vira! Então chora! Opa! Com um simples olhar, tô te falando! Eu me apaixonei. Pode mandar áudio! Aconteceu. Pode mandar vídeo, vai gravando tudo! Que ele gosta, ele gosta! Imagina quando ela bebe uma, mãe. Me segura. Tu fala, o biscoitinho vai na onda. Canta, ponte! Tá bonito! Nunca me senti assim. Engraçada, vai chorar aqui, ó. Ela dança. Canta. Gosta, vai, mulher! Por você sempre te amarei. Toma que toma que toma, toma.